fala-se na delegação de transferência de competências. Eu acho que esta competência devia ser delegada nos municípios, que são os que estão mais próximos, delegada nos municípios, mas naturalmente salvaguardando o aspecto financeiro, porque esse é fundamental. Sem finança, sem tesouraria, não se consegue avançar de forma alguma. E depois fazer aquilo que o João Diniz há pouco dizia, que é o município, não é o município, com um técnico ou dois que tem ali, gizar ali um plano para a defesa da floresta contra incêndios. Não! É pegar nesse trabalho, na tal fotografia aérea, em tudo isso, e ir localidade a localidade com as pessoas que lá vivem e que têm terrenos, que é também uma forma de as sensibilizar, uhum, e discutir com elas como é que se pode ali, numa situação de sinistro desta natureza, como é que podemos evitar males maiores. E isso não é feito, quer dizer, isso é feito. São feitos os mapas. Isso é na via da prevenção. Está a falar na área da prevenção. Porque a área da prevenção é fundamental. Mas uma coisa é chegar lá e dizer como devem fazer, mas depois... Não, é a prevenção, e a prevenção como é que se faz também? Com ordenamento florestal. Portanto, estes dois fatores estão conjugados. Se nós tivermos um bom ordenamento florestal, se tivermos uma boa prevenção, naturalmente, que a maioria dos incêndios nós conseguimos controlá-los em tempo oportuno.